fazer o silêncio e vamos mandar brasa. É que foi ouvir da minha suta que hoje eu vivo de ré. E vivo bem sem calçada que eu não sou mais moleque. E é pra esquecer os amigos beat. Que é pra achar o bom, que é pra pôr no repeat. Cercar de que é do bem pra que o mal evite. A gente sempre quis o topo, mas essência é street. Muito mais que mais mina, snap, pé. Skinitins, tênis, carro e dinheiro pro pé. Eu não vou nas amizades, quando a lata vem tem. Me deram a insanidade que corri com bem. E assim a gente construiu a nossa trilha sonora. Marcou o nosso passado, é passado a partir de agora. Eu chamo o espírito pra assustar o cheque. Bota o verdinho pra agradar os moleques. O mundo inteiro já ouviu nossa voz. O rap é foda e já fez muito por nós. Admiro